Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras, bases de apoyo de todos los territorios rebeldes zapatistas presentes en este histórico evento. Compañeros y compañeras, integrantes de los consejos autónomos de todos los municipios autónomos. Compañeros y compañeras dirigentes de todos los pueblos y regiones, compañeros y compañeras del Frente Zapatista de Liberación Nacional, hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional, hermanos y hermanas de la prensa nacional e internacional, hermanos todos. A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la cordial bienvenida a este lugar de encuentro de todos los mundos, uno de los rincones dignos de nuestra patria, llamado hoy Caracol de la Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Oventic, municipio de San Andrés Acamchén de los Pobres, Chiapas, México. Deseamos de todo corazón que puedan sentirse en su casa. Aquí es la casa y el lugar de todos los que sueñan un mundo más justo y más humano, donde todos puedan tener un lugar digno hasta el fin de su existencia. Bienvenidos todos y a todas. Muchas gracias. Bom dia, galera. Está no ar novamente Muqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3. Desejamos a todos um voto com liberdade. Vamos começar com três faixas do disco e do show. O importante é que a nossa emoção sobreviva em 1968. Meu coração é o violão de Espanha. Meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. A minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de fole escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ou bíblico, demônio ou santo, cada país foi me prestando um canto e assim nasceu meu canto brasileiro. Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na mar e ela um dia volta. Se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e o meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Olha aí. Quando um muro separa uma ponte, une. Se a vingança encara o remorso, pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na mar e ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Ah, essa conversa todo dia, isso é cantar pra boi dormir. Ah, até quando é que isso vai durar? Não sei onde é que isso vai parar. E até que ponto vai se engolir? Mas olha que tá acabando a hora que isso tá. Tá todo mundo sabendo já, à espera de você se trair. Todo dia, isso é cantar pra boi dormir. Ah, nós respiramos o mesmo ar, somos irmãos do mesmo lugar. Por que você quer nos iludir? Mas ó, para fogo a paz. E eu fiz tudo para não chorar, mas é melancolia demais. Ai, melancolia que me faz tanto mal ela me faz. E essa gente quer cantar o meu carnaval, mas é melancolia demais. Não posso mais suportar o que a melancolia faz. Fiz tudo pra me resignar, mas é melancolia demais. A paz vive em meu olhar, mas sem chorar a voz. Essa rapaziada aí é considerada a cozinha mais quente do Brasil e, por conseguinte, a mais quente do mundo. Eliseu e Marçal brincando nos tamborins. Isso aí, você está ouvindo o Queca de Felipe, a Rádio Campestre, 98.3. É coisa de viado que estão fazendo. Você é mais idiota. Você é mais ignorante. Sabe atirar? Ele não sabe respeitar uma criança. Ele não sabe. Agora com vocês, Cida Moreira, Rosa dos Ventos. Rosa

bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal, esclavo evadido o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío, dormindo na calle, não é nada, não é nada, e esse mundo é todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, cantando mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel, cantando bajo del puente, mano soledad, cantando poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba, de la calle Atahualpa, Mercedes, que esquía. É um golpe, uma pancada, um desrespeito. Foi no peito, foi de jeito, foi na cara. Foi na hora em que o olho já pesava e acordou sobressaltado em pleno incêndio. Há uma diferença entre o sabre e a espada. A justiça e o direito, a queda e o salto. Acorda quem forca e acorda que salva. Entre adormecer na cova e no leito. E eu pergunto de onde vem esse defeito, esse jeito de cuspir na própria cara. Eu enxergo uma oportunidade rara de levantar e dizer: eu não aceito. Eu não aceito. Eu não. Foi um golpe, uma pancada, um desrespeito. Foi no peito, foi de jeito, foi na cara. Foi na hora em que o olho já pesava e acordou sobressaltado em pleno incêndio. Há uma diferença entre o sábio e a espada. A justiça e o direito, a queda e o salto. Acorda que pode, acorda que salva. Entre adormecer na cova e no leito. E eu pergunto de onde vem esse defeito. Ai, esse jeito de cuspir a própria cara. Eu enxergo uma oportunidade rara de levantar e dizer: eu não aceito. Eu não aceito. Agora a banda Ed, alimenta o compositor. Um jardim. Rádio Campeche 98.3, Moqueca de Siri. Um passarinho conversou com a flor. Um saci. Na folha seca que rodopiou. Alimenta o compositor, ensinando ao compositor, perguntando ao compositor, vim respondendo ao compositor. Palavras faladas, cortadas, desenho tosco, meio grafitado, naif. Sem me desbotar, um pouco de tarde, maquiando tudo, tudo dourado. Um livro bom que ainda não foi lido, um maçaré de barro do buchico, apinas desbajado, Mossoró del chifre, do Catolé ao Vale do Silício, de Moçambique. Desafio um compositor, ondas gigantes, sotaque imigrante, pimenta, pólvora, fogo e sal, suspiro, bocejo, cantiga, cortejo, frenesi. Festas no quintal, bebida, fogueto, alegro, cantando. Pureza, dureza, pobreza, derrota e castigo, o bem-estar ou não estar contigo. Dilacero, compositor, passa mal, compositor, desfazendo, compositor, e refazendo, compositor, ensinando, compositor, transformando o compositor, perguntando ao compositor e respondendo o compositor. Com a flor, um saci, na folha seca que rodopiou, alimenta o compositor, ensinando ao compositor, perguntando ao compositor e respondendo ao compositor. Palavras faladas, cortadas, desenho tosco, meio grafitado, naif. Semi desbotado, um pôr de tarde, maquiando tudo, tudo dourado. Um livro bom que ainda não foi lido, um maçaré de barro do buchico, apinas desbajado, Mossoró del chifre, do Catolé ao Vale do Silício, de Moçambique. Desafio o compositor, onda gigante, sotaque imigrante, pimenta, pólvora, fogo e sal, suspiro, bocejo, cantiga, cortejo, frenesi. Festas no quintal, bebida, foguete, alegro, cantante. Pureza, dureza, pobreza, derrota e castigo, o bem-estar ou não estar contigo. Dilacero, compositor, passa mal, compositor, desfazendo, compositor, e refazendo, compositor, transformando, compositor, ensinando ao compositor, perguntando ao compositor e respondendo, compositor. Queca Siri pela Rádio Campeche 98.3, todo domingo das 11 ao meio-dia. Agora sibam. Ao modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas para lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Pegando carona nas grossas correntes, se vão tartarugas de cascos brilhantes, que embarcam no rumo de praias distantes, que servem de berço para seus descendentes, que rasgam os ovos e emergem valentes, e correm sozinhas para se salvar. Mas só uma ou outra consegue chegar nas águas salgadas que impedem o abraço das garras das aves de bico de aço que cantam ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Coqueiros parecem vigias felizes, que zombam do tempo que engole os humanos, e assim passam dias e meses e anos. Não cedem, não cansam, não têm cicatrizes, mas se o tempo aponta para as suas raízes, as águas começam a se aproximar, roendo as entranhas para lhes derrubar, que nem condenados pendendo penosos nos braços dos ventos, morrendo orgulhosos, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Com olhos de vidro de cores berrantes, balançam edifícios de 40 andares, que olhados de longe se parecem altares de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar, e atrás das colunas que agarram o ar, uns tantos se espremem sentindo os mormaços nas sombras de uns poucos que miram os espaços, cantando ciranda na beira do mar. Eu vivo pisando nas mesmas areias que o mar passa os dedos e acaricia. Nas noites de lua com brisa macia, escuto o chamado das mesmas sereias. Me sento nas pedras que nas marés cheias as águas procuram para se arremessar, que nem combatentes que vêm guerrear sem ter esperança de fama ou de glória. Se acabam em espuma, se apagam na história, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Ciranda na beira do mar, cantando ciranda. Siba, ciranda na beira do mar, no Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche 98.3. Agora Barbatuques e Corpo do Som, Baianá. percussão de corpo. Música de sirena, de sirena. abacateiro. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu ressurgimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu gosto azedo, azedo cedo, antes que em janeiro doce manga venha ser tão bem. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda. Do lado, Moqueca de Siri. Exército Zapatista de Libertação Nacional. Bem-vindos. Aí foi. Rolou três faixas do disco O Importante é que Nossa Emoção Sobreviva. Um e dois. Canto Brasileiro Pesadelo. Essa conversa. E a melancolia. Além da cozinha que o PC Pinheiro apresentou, Márcia Gudim, o próprio PC Pinheiro, e também Márcia, Eduardo Gudim e o próprio PC Pinheiro. Depois Cida Moreira com Rosa dos Ventos, Tom Zé, Thaí, Belchior, Antes do Fim, Chico Buarque em espanhol, Mambembe, Ayangabaí, É um Golpe, Eu Não Aceito, Banda Ed, Alimento Compositor, Siba, Cantando Ciranda na Beira do Mar, Barbatuques e Corpo do Som, com Baianá, Marcelinho da Lua e Martinalha, com uma releitura de Refazenda, e no fundo estamos ouvindo o Merengue pra Jesus, com Comadre Fulosinha, do movimento Mangue Beat. E na sequência vamos continuar Pernambuco com Isabela Ribeiro,

pedras e sonhos. Thank you.